você escolhe a melhor roupa e você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Diz que o bom da vida é ser solteiro. Me disse, adiantou alguma coisa procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Ai. Mãozinha pra cima, pro lado e pro outro vai. Beijou a boca errada, entrou numa gelada, toda minha coberta. Aquele homem perfeito que você teve será. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. Balanço no trio. Carnaval tá chegando, hein? Aí você escolhe a melhor roupa, você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Diz que o bom da vida é ser solteiro. E que se adiantou alguma coisa procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí, quero ouvir vocês, hein? Quero ouvir vocês. Beijou a boca errada. Que você tanto espera. Aí você se lembra que vai voltar pra mim. Que ele é alguém perfeito. Só o 105, maninho. Deixou a boca errada, tô numa gelada. Aquele alguém perfeito que você tanto espera. Aí você se lembra